A gente em 86. Memorabilia ridícula e fantástica dos anos 80 e 90. O programa mais sensacional de TV foi TV Pirata. O cara com o estilingue me acertou duas mamonas na cabeça, cara. Aqui, ó, cicatriz até hoje. Mas são as matinhas melhores que quilharias. Com Alexandre Moreira e Walter Rezende. A gente 86. E mais um Agente 86 com a memorabilia ridícula e fantástica dos anos 80 e 90. Engraçado como muitas coisas mudam, né? Porque hoje em dia, um filho pode até processar os seus pais aí se eles lhe derem uns petelecos, né, cara? Mas na nossa época isso não existia, né, Walter? Não. Aprontou, levou, né? Era a época da Havaiana de pau. Não, não eram de pau, mas eram pelo menos as legítimas de borracha ou que dançaram de ula-ula nas minhas nádegas, meu amigo. Não tá no, nos anais da história. Tava nos anais da sua nádega. eu levei algumas sovas das necessárias, assim. Mas a minha mãe também foi bem justa também, cara. Ah, algumas vezes ela não... Eu merecia um processo. Não, mas em dois momentos a minha mãe era bastante da injusta. Um, quando ela me dava uns cascudos, quando eu dava sinal pro ônibus, sem ser o nosso devido ônibus. Ah, você falou no episódio, lembra, acho, cara, do Atari. Isso, que minha mãe disse. Sempre me dava um cascudo gratuito ali. Moleque é uma coisa besta, né? Vinha um ônibus e achava que tinha que dar sinal. E um outro momento que a minha mãe também me dava uns crocs é quando ela me pegava falando sozinho. Mas você falava... Ela falava assim, ó, toma ali um croc, que é pra largar a mão de bancar o doido. Pior que eu nem falava muito sozinho, né, cara? Trocava umas ideias ali com uma bola de capotão que eu tinha, mas era meio Tom Hanks, náufrago, e também falava com o Wilson bastante. E vez ou outra, alguns solilóquios ali com as paredes, como todo mundo sempre foi assim. Mas eu era um garoto tão solitário que nem amigo imaginário eu tinha, cara. Você tinha amigo imaginário, Val? Eu acho que não, acho que nunca tive. A minha mãe também até promoveu um ou outro espancamento lá em casa. É. Mas eu apanhava tanto na escola que ela nem precisava muito usar o fio do ferro de passar roupa, né? Que tava sempre de prontidão. Uma vez na escola eu apanhei tanto um valentão lá. É. Engraçado, o nome do valentão era Pedro Primavera. Eu sou Pedro Primavera. Você era pagador de lanche? Você tem cara de pagador de lanche na escola. Pagava lanche pros valentões. Eu não pagava porque não tinha dinheiro. Então eu já apanhava... Porque não tinha grana. É, logo direto. Então, esse Pedro Primavera me bateu tanto que descolou a retina. Caraca. A minha mãe não precisava bater muito, não, que já tinha gente que fazia isso. Mas esse lance de amigo imaginário é explicado pela psicologia como uma paranoia das crianças ali, principalmente na primeira infância, acho que é dos 2 aos 6 anos. Porque as crianças precisam sempre, né, ficar criando um mundo novo, imaginar ali muita fantasia, fadas, duendes e tantas outras homéricas imaginações fantásticas, né, cara? E segundo os psicólogos também, isso aí é o que dá prazer em crescer nesse mundo maluco. Então, ou seja, Freud explica os amigos imaginários. Mas alguns amigos imaginários famosos, eu acho que o Haroldo, né? O Haroldo, o tigre lá do Calvin. Uhum. E tinha também o Bob, lembra do mundo de Bob? Aquele desenho que o moleque também pirava, inventava. A cabeça dele não parecia a cabeça de futebol americano? Sim, uma bola de futebol. O Sansão da Mônica também, em alguns momentos, ele chegava a trocar umas ideias com ela, né? Ele tomava a vida, assim. O Sansão era outro. Não me lembro. Mas pra mim, o melhor de todos os amigos imaginários de todos os tempos foi o Pé de Laranja Lima, do Zezé. E você lembra, Walter Rezende, do Meu Pé de Laranja Lima? Uma novelinha lá do comecinho dos anos 80. Borboleta pequenina, saia fora do rosal. Venha ver quanto... O da TV Bandeirantes? Sim. A TV Bandeirantes, emissora que já fez várias novelas naquela época. Teve aí o próprio Meu Pé de Laranja Lima. Teve também Os Imigrantes, lembra? Sim. Os Imigrantes? Sim. A história dos três Antônios. Pé de Vento, o Nuno Leal Maia, se não me falha a memória, que é da Porto Chanchada Hardcore. Tem como não lembrar, né, Alexandre? Sempre que eu achava que a minha vida tava ruim, né, eu gostava de assistir o Meu Pé de Laranja Lima, porque o personagem Zezé, né, que protagonizava a parada, apanhava tanto. Apanhava, cara. Que fazia minha rotina de escolar, de saco de pancada, parecer até uma coisa monótona. Porcaria, não faz isso. Eu queria provar! E meteu a colher na sopa outra vez? Que estúpida! Diabo do inferno! E o maluco é isso, está nas telas da TV, né? Porque ele apanhava da irmã, apanhava do pai, apanhava do português, do Valadares, lembra? Que também dava uns cascudos nele. Na verdade, ele tomou uma sova do Valadares, porque ele mexeu no carro do Valadares. Esse episódio, inclusive, tem no YouTube, cozinhando lá no carro do Valadares e tomou as bifas do velho, que depois acabou virando amigo dele. Era o Portuga? E o Portuga, exatamente. Que o trem matou ele. Isso. Foi morto pelo trem. Essa versão do Meu Pé de Laranja Lima foi a segunda adaptação de um romance do José Mauro Vasconcelos, e esse texto que a gente viu nos anos 80 foi da Ivani Ribeiro. Como eu disse, foi a segunda adaptação, porque na verdade lá nos anos 70, no começo dos anos 70, já foi feita uma novela também, Meu Pé de Laranja Lima, pela afinada Rede Tupi. Inclusive, em 70 também virou filme, ou seja, uma obra bastante importante, porque virou um filme e uma novela no começo dos anos 70, no comecinho dos 80 virou novela novamente, e no final dos anos 90, mais precisamente em 98, mais uma vez a Bandeirantes fez um outro remake do Meu Pé de Laranja Lima, ou seja, eu acho que tá ao lado do Direito de Nascer, a única novela teve três versões. Né? O remake foi meio caído, não foi essa segunda versão da Band, porque o bacana, né, da primeira produção foram os cenários ali. A história toda foi rodada em São Lourenço da Serra, né, no interior de São Paulo, e usava ali as ruas da cidade como cenário. Acho que o figurino também foi roubado dos varais das casas dos colonos de São Lourenço, porque ou senão afanado de repente de caixas de doação de campanha do agasalho, ou elenco mal vestido. Eram tempos muito bicudos, né? Relatavam tempos muito bicudos da economia, assim, aquele garoto com aquele shortinho do mais miserável e tal. E ele tinha uma irmã que sempre surrava ele também, que era Jandira. Ela tava sempre com uma roupa muito ruim. Terrível. E tinha uma outra irmã que era Glória. Ela tava sempre de saia. E ela era a mais católica da família ali. E eu lembro que eu e a molecada, a gente pirava e ficava vendo as pernocas da Glória. Mas pra quem não tá ligado, o Zezé, esse garoto pobre, ele ficava, não tinha amigos. E ele descobriu simplesmente que um pé de laranja lima na casa dele. Os tempos eram tão bicudos, porque o pai dele, eu acho, ficou desempregado. E o pai dele tomava um goró, você lembra? Era uma família e tanto. O pai dele tomava um goró, batia em todo mundo. Aí ele perdeu o trampo e simplesmente foram pra uma casa menor. Nessa casa tinha um pé de laranja lima no fundo. Mas perdeu o trampo por conta da manguaça? É possível. E eles mudaram de casa e nessa casa nova, menor, o Zezé descobriu que o pé de laranja lima podia trocar uma ideia com ele. E o Walter, você se lembra o nome do pé de laranja lima? Não. Minguinho. Minguinho. E engraçado que era um pé de laranja lima com o nome de Minguinho, mas tinha uma voz de narrador de telesexo, cara. Não, nada combinava. Um pé de laranja lima, que é uma coisa mais frutífera, com o nome de Minguinho e com uma voz de narrador de telesexo das mais impressionantes. E a árvore, como você disse, né, tinha voz de locutor de rádio. Falava ali num português todo rebuscado, né? É isso. Que de longe não fazia parte do vocabulário do Zezé. Agora, se o texto da árvore saía da cabeça do menino, de onde diabos ele retirava aquele repertório todo? Exatamente. Quando a gente cresce, aprende a suportar melhor as coisas. Quando eu for grande, meus filhos nunca vão apanhar. A gente pode considerar que o ser gay transou com uma árvore, né? Será que foi o pé de laranja? Minguinho. Qual seria o problema de conversar com uma árvore, né, cara? Se o pansexualismo é uma caipirinha com um pé de limão, uma lima da Pérsia, enfim. Mas sabe que o Zezé foi o papel de estreia do ator Alexandre Raimundo? Depois disso, ele fez algumas outras coisas aí na Band mesmo, você lembrou de outras novelas, mas ele fez Os Adolescentes, tem também Maçã de Amor e outras coisas também. Ele fez um caso especial na TV Globo em 83, mas depois disso cresceu e, assim como muitas outras crianças prodígios, né? Assim como foi com Ferrugem, o Garoto Juca, a Duda Liro, lembra da Duda Liro, auxiliar da Xuxa? E o Buiú? Buiu também, Buiu, cara. Buiu, lembro. O Macaulay Culkin, né? Tantos outros sumiram aí, depois foram sugados aí, aquela inocência, aquela pureza infantil. O Macaulay Culkin não entrou no ramo da panificação? Só na farinha? Exatamente. E atualmente o Alexandre Raimundo, o nosso querido Zezé, trabalha como professor de matemática e parou de trocar ideias com o pé de limão. Lembrando aos ouvintes do Agente em 86, temos lá o nosso site, agente86.com.br. Vocês podem dar dicas por e-mail, como a Glória Crem fez, ela que mandou a dica do meu pé de laranja lima. Vocês podem também visitar a nossa fanpage lá no Facebook, Twitter, tudo isso. Lembrando que nosso site é atualizado toda segunda e quinta-feira. A Glória Crem, inclusive, ela colocou ali no seu e-mail de indicação que ela mora na cidade de São Lourenço da Serra e que ela é da época das gravações ali do meu pé de laranja lima e disse que tinha uma verdadeira peregrinação de moleques pra ir lá ficar vendo o pé de laranja lima. Eu mesmo acho que cheguei aí. Alexandre, você já falou do Ferrugem, né? A carreira dele, que parece o nado de um golfinho, né? Dá aquela mergulhada, some. É isso. Depois aparece de novo. Aparece de faz novo. Faz uma graça. Faz uma graça, já dá uma enfiada de novo. Esses dias eu até o vi naquele filme O Palhaço. Ele trabalha ali numa repartição pública. O engraçado é que ele não parece o Benjamin Button. É verdade. Ele já nasceu velho.